Senhor, quantas vezes teu povo no mar, sob ondas bravias, já quase perece, recorre a Maria e segura a gritar, e tudo se acalma na paz.